Nossos motivos pra lutar ainda são os mesmos. Preconceito e o desprezo ainda são iguais. Certa ocasião eu estava conversando com meu anjo da guarda. Ele virou-se sério pra mim e disse: Simona, ou você vai ser alguém na vida, ou vai morrer crioulo mesmo. O rap é uma febre, é o que o sistema diz. A indústria cria artistas, as ruas MCs. Sou fã do funk, sou. Eu me lembro de quem sou, quando lembro do que fiz. A rapa grita roubo, os gringos gritam bis. A América do Norte fez colônia meu país. Não tô tirando, tô me auto questionando. Quem dera eu com 9 anos ouvi Caetano. Exilar, torturar, meu país já tinha um plano. Hoje abrir as pernas, mas zoar os veteranos. Me lembrei de Simonal, nunca haverá igual. Sistema irracional, matou, eu passei mal. Acabou com o homem quando matam sua arte. É plano pra manga, pauta pra debate. Se analisar o bang, querem sangue, não resgate. Hitler também tinha um plano, Illuminati. A mágica da música é música, entende? A mágica da música é música. A mágica da música é música, entende? Nossos motivos pra lutar ainda são os mesmos. A mágica da música é música. O preconceito e o desprezo ainda são iguais. Fazer o que se nos negaram a cultura? Nos deram a chave, mas tiraram a fechadura. Pois se deixar ninguém segura, quem procura liberdade de expressão no camburão, na viatura. Vamos pra guerra com as armas que nós temos. Somos produto do que somos e dizemos. Deveres demais, cobrar de quem faz. Respeito é bem mais do que queremos. A diferença entre amigo e inimigo é diferente consumir e consumido. A lei se perde na balança do sentido. Muitos ouvem o que falam e não entendem o que eu digo. Balas perdidas sobram pra quem tá no meio. O opressor ora se esconde e ora mostra pra que veio. Quem tá marcando tá de touca. Toda proteção é pouco, o peixe morre pela boca. A vida é louca. A mágica da música é música, entende? Nossos motivos pra lutar ainda são os mesmos. A mágica da música é música. Preconceito e o desprezo ainda são iguais. A mágica da música é música, entende? Nossos motivos pra lutar ainda são os mesmos. A mágica da música é música. Nossos motivos pra lutar ainda são os mesmos. O preconceito e o desprezo ainda são iguais. Atiradores de elite dão tiros a esmo. Mas minha mente como alvo já não acham mais. Um quarto mundo num terceiro mundo. Mundo paralelo, uns morram num barraque mundo, outros num castelo. É um sacode, cê se fode de verde e amarelo. Ouvidos tem parede? Pergunta pro Belo. O sistema carcerário tão precário que caiu. O sistema monetário faz de otário meu Brasil, tio. Somos o contrário do que o sistema pediu. Revolucionário a mil, ninguém me viu. Aos meus parceiros vulgo branco humilhante. A todo instante, fluxo pensante. Inteligência faz corrente de barbante. Sabedoria pode derrubar gigante. Salve Toró. Na missão vou que vou. Rap por amor, estilo selvagem, Toró, rimador. Vivo na memória, na veia da história. O lado B da rima na contramão dos cartolos. Tentação não, meu rap não é moda. Não vem do meu sonho, dispenso seu dólar. Quem ama moeda, quem mata, quem morre. Cadê o compromisso? Eu amo hip hop. Amo Deus, a família, esposa e filho. Amo meu brinquedo, raro, antigo. A mágica da música, brota do disco. Diamante da agulha, cagueta meu vício. Provocativo, melódico, marcante, hit. Locomotivo, num groove alucinante. Ossos do ofício, quem sabe não esquece. Rimando na antiga ao som do tape deck. Aumenta o volume, aperta o botão. Boombox a milhão, dá o tom do refrão. Miliano então. Flashback, nostalgia, rolê de função. No caminho das pedras, onde tudo começou. Do chão de terra, do gueto, funk soul. Escovinha, G-Shock, bombeta da Puma. Agasalho da chimpa, Lecoque, Colúmbia. Atitude e postura, fica aí na sua. Respeito e proceder, não se acha na rua. Eu tô ligado, muita coisa mudou. Hoje em dia, papagaio, papo tagarelou. É nós que tá, sei lá, rir pra não chorar. Tamo junto, será? Prefiro não arriscar. Cê sabe como é, testaram minha fé. Puxaram meu tapete, mas eu caí de pé. Cardume de traíra, rato de esgoto. Cobra, cascavel, escorpião venenoso. Tentou dar o bote, eu dei o troco. Fui na jugular pra defender meu osso. Manter a cabeça erguida é fundamental. Tá no meu DNA, impressão digital. pra não dizer que não falei das flores. Pétalas no chão, despem pudores. Terra sem lei, Brasil, bang bang. Golpe de estado, mão suja de sangue. Em plena ditadura, vestido de azul. Menino, moleque, balanço, zona sul. Na subida do morro, piloto do samba. Simpático sorriso, alma de criança. Coração grande, voz suave como vinho. Bolso faz-me rir, lotado de carinho. Rei da multidão, afro-brasileiro. Regime fascista, corta o pé do limoeiro. Mataram a vida, o sonho, a dignidade. Humanidade desumana, hipócrita e covarde. Wilson Simonal, hostilizado, traído. Banido pela classe, morreu no ostracismo. Omissão da mídia, boicote, jogo sujo. Inveja mata, a arte tá de luto. Omissão da mídia, boicote, jogo sujo. Inveja mata, a arte tá de luto. Eu fui condenado a 5 anos e 4 meses de prisão e mais um ano por medida de segurança devido à minha alta periculosidade. A minha alta periculosidade. E depois de 40 anos, vocês vão mexer tudo outra vez?